ai, ai. Vem me dar um pouquinho de amor e carinho, deita-te no colinho do pai, ai, ai, ai. Essa nega quer me ganhar, me ganhar, me ganhar. Assim tá bom demais. Me dá, me dá. Assim minha dedo vai delirar. Ui, ui, ai, ai. Eu jogo a minha grande, essa nega cai, ai, cai, cai, cai. Deita-te no colinho, vem me dar um beijinho. Deita-te no colinho do pai, ai, ai, ai. Vem me dar um pouquinho de amor e carinho. Levante aqui no colinho do pai, ai, ai. Beleza, que todos tenham um ótimo domingo. Obrigado ao seu Maia, Paulinho Bandolim, Thiago Almeida, Anderson Baltar, Fred Soares. Vem aí o Baú da Tupi, hoje só com ela, a Renata Henriques. Tchau, galera. A Super Rádio Tupi apresentou Botequim do Mister. Você não volta ao passado, mas o passado volta até você. A Tupi apresenta Baú da Tupi. O melhor de todos os tempos é pra dançar, é pra dançar. Tupi, apresentação Renata e Renata Henrique e Ciro Neves. E Ciro Neves. Opa, muito bom dia pra todo mundo ligado aqui na Super Rádio Tupi. Está no ar o Baú da Tupi. A partir de agora você vai recordar as músicas do passado e se emocionar pra valer. Afinal de contas, aqui ninguém pode ficar parado e muito menos cochilar. Você está na internet, no rádio, através do celular. Muito obrigada pela companhia. Você em qualquer parte do Rio, do Brasil e do mundo, tamo juntos, afinal de contas, aqui no Rádio Princesa da Serra, a rádio que tem história. Década de 70, de 80, 90 e muito mais, todos os ritmos, pra ninguém ficar parado. E aqui no Baú do Rei, aqui no Baú da Tupi, tem o Baú do Rei, com as canções dele, do Rei Roberto Carlos, contadas em detalhes. Muitas histórias com a participação do jornalista Jorge Pereira. E o melhor das pistas de dança, também tem lugar cativo. Você sabe aonde, é claro, é aqui no Baú da Tupi. E você pode participar a partir de agora, através do nosso super WhatsApp, que cantado é muito melhor. Super WhatsApp 98018-8880. Deixe sua mensagem, escolha a sua música, que teremos o prazer de tocar pra você. Hoje, domingo, 15 de dezembro de 2024. Já chegamos aí na metade do mês de dezembro, hein, gente? Já, já, janeiro, já, já, 2025. O Baú da Tupi começa sempre à meia-noite, vai até às 3 da manhã. Todo domingo, pra você curtir, compartilhar e, é claro, se apaixonar. Bom, pessoal, vamos lá. Hashtag Baú da Tupi. A pista de dança já está montadíssima. Então, bora dançar? Vem, vem, vem com a gente! Baú da Tupi. Henriquez, Ciro Neves. É isso aí, pessoal. Muito bom dia para todo mundo que está sintonizado aqui em 96,5 FM. É Super Rádio Tupi. Seja muito bem-vindo ao baú. Vamos fazer aquela viagem através da música. Vamos recordar, matar a saudade. Muitos devem estar se perguntando, se questionando, onde está Ciro Neves? Ciro Neves está descansando, está curtindo férias, afinal, ele trabalha muito e merece, né? É isso aí, mas não tem problema não, eu estou aqui e você aí, então juntinhos, vamos fazer esse baú da Tupi sensacional. E para começarmos muito bem, gente, essa canção maravilhosa, composta por Carlinhos Brown, foi gravada pela primeira vez pelo músico Sérgio Mendes e fez aí um grande sucesso com a participação do próprio Carlinhos Brown. Se chama Magalena, do álbum Brasileiro do ano de 1992. Então, começando muito bem, o baú da Tupi, Sérgio Mendes e Carlinhos Brown cantando Magalena. Vem com a gente, aumenta o volume do seu rádio e vem curtir esse ritmo maravilhoso do ano de 1992. Vem Magalena, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalena, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Magalena, rojão, traz a senha

chegou aquele momento aqui do Baú da Tupi, onde nós prestamos uma homenagem a dois grandes nomes da música. Seja da música nacional, seja da música internacional. E hoje são dois grandes da música, dois grandes nomes da música nacional. Ele, sambista de primeira. Ela, baiana, é do axé, mas também é da música romântica. É a mistura das vozes de Jorge Aragão e Ivete Sangalo. É isso aí, em 2009, Jorge Aragão lançou o CD de duetos, que reuniu aí algumas das melhores apresentações do Jorge Aragão ao lado de grandes nomes da MPB, entre eles Alcione, Jorge Vercillo, a saudosa Elza Soares, Emílio Santiago, Leci Brandão, entre outros. E o trabalho ficou sensacional, mas o destaque, como eu já adiantei aqui, foi aí a parceria, o dueto do Jorge Aragão com Ivete Sangalo. E ficou lindo demais. Eu convido a você a acompanhar, a viajar comigo até o ano de 2009 para curtir Loucuras de uma Paixão com ela, Ivete Sangalo, e ele, Jorge Aragão. Sobe o som, DJ Vandão. Acesse www.radioprincesadaserra.com.br. Sem lhe conhecer, senti uma vontade louca de querer você. Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão. ouvindo da Tupi. Fique aqui, só aqui na Tupi. Tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. É, vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha essa, ó. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Ah, na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é brahmosidade. Beba com moderação. Em 2024, o Super Futebol Tupi goleou de novo. Líder de ponta a ponta no ano, a seleção brasileira do rádio bateu um bolão. Em janeiro, a bola volta a rolar e a Tupi vai comandar o futebol. Super Futebol Tupi tem o oferecimento de... Faz que nem os boletos, sempre vença. O Sinap tá pago. Tim pra chip, recarregue no app Meu Tim e receba Pix na conta. Bet Nacional, jogo legal é na Bet dos Brasileiros. Se liga, Chatuba promoção renova casa, tudo em até 10 vezes sem juros. Lions Seminovos, acelerando a realização do seu sonho. E Lubsmart, distribuidora Total Elf, empresa do Grupo Altese. Para você que tentou uma vaga de trabalho, mas por falta de qualificação, as portas se fecharam. O governo federal vai investir cerca de 4 bilhões de reais na educação de jovens e adultos no país. E isso é bom para todo mundo. Procure a escola pública mais próxima e matricule-se. A educação de jovens e adultos é um direito seu e é gratuita. Saiba mais em gov.br/MEC. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Qual será o boteco campeão do Festival Botecar? Você é quem vai dizer. 40 botecos tradicionais te convidam para celebrar a culinária raiz e a cultura boêmia do Rio. Afinal, Botecar é muito mais que um festival. É a arte de comer, viver e compartilhar momentos que só se vivem em uma mesa de bar. Até 20 de dezembro, não perca. Saiba mais em festivalbotecar.com.br. Botecar é arte. Coma, vive e compartilhe. Patrocínio Sebrae, Refit, Caixa e Governo Federal. Cerveja Oficial, Brahma. Promoção Tupi FM. Beba com moderação. Domingo à sexta, 10 da noite, o Giro Esportivo é um oferecimento de... Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Tim pré chip, recarregue no app Meu Tim e receba Pix na conta. E Coral Master, a tinta do pintor profissional. Baú da Tupi, Ciro Neve e Renato Henrique. Túnel do Tempo. Chegou aquele momento que eu sei que você gosta, que você curte, aquela viagem através da música. E a gente recorda tanta coisa, né, gente? Como a música tem esse poder de trazer memórias tão boas para nossa vida. Eu fico assim encantada com isso, é por isso que eu gosto de apresentar o Baú da Tupi. Então vamos começar. Túnel do Tempo com Vem Morena, de Luiz Gonzaga. Essa música foi gravada a primeira vez em 1950. Olha só que maravilha. Na sequência vamos ter Zezé de Camargo, Luciano, Pare, o ano 1999. Vamos ter também Rita College, You Are Alone, de 1977. Seguindo aí, Amor, I Love You, com ela, Marisa Monte, sucesso do ano 2000. Na sequência, Anunciação, Seu Valença. Vamos ter também Rosana, Nem um Toque, lá do ano de 1988. Say You, Say Me, Lionel Richie. São tantas coisas. Roberta Miranda, Sangrando, Gonzaguinha. E começando aqui a primeira edição do Túnel do Tempo com Vem Morena, Luiz Gonzaga. É shot, é forró aqui no Baú da Tupi.

liberta o meu coração. A rádio que tem história. Princesa da Serra. 97,5. Então pare, liberta o meu coração. Apresentação: Renata Henriques e Ciro Neves. Outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore, a dream will take us out to sea. Forevermore,

Da Serra FM 97.5, em conexão com a Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Apresentação, Renata Henriques e Ciro Neves. Say you, say me, say it will always. escuro do meu Chegando o Natal e eu quero convidar você para ir no Mega Box Atacadista e conferir os preços lá embaixo para você fazer uma ceia bem bonita para poder comemorar com a tua família. No Mega Box tem as melhores marcas com os menores preços. Valeu, meus fechamentos! Fato Venério! Ho, ho, ho. Segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Realpax tem foco no cliente. Assine Realpax, gente cuidando de gente. Voltamos aqui na programação sempre trazendo uma dica de saúde. É importante que você preste atenção, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade para dormir. Ou às vezes até pegam no sono, mas aí quando dá assim mais ou menos 2 horas da manhã... acordam e nada de sono. Aí o sono volta 5, 6 horas da manhã, quando a pessoa já tem que acordar, Daniel. Aí é complicado, hein, Léo? Um grande abraço pra você, é uma alegria estar aqui pra falar de saúde. Ô, Léo, é muito complicado. A pessoa às vezes está cansada, precisando descansar e não consegue relaxar. Verdade. Fica a noite toda virando pra cá, pra lá, por conta de muita ansiedade. Aí no dia seguinte, o que acontece? A pessoa não tem energia. A pessoa vai pro trabalho, mas não pode ver uma cadeira na frente e já quer sentar. Aí o que a pessoa faz, Léo? Vai tomar muito café ou vai tomar energético. Aí chega a noite e não consegue dormir de o novo. O organismo ainda não se livrou disso ainda. É, tá cheio de cafeína, aí vai virando várias noites mal dormida. Isso é um problema. Isso aumenta o estresse, aumenta vários problemas, como por exemplo dores de cabeça, dores no corpo. Faz uma experiência de você usar o Ora Pronobis 5.0 da Lírios. Esse daqui, além do Ora Pronobis, ele tem o magnésio. O magnésio ajuda a baixar a ansiedade, melhora a qualidade do sono, a pessoa dorme aquele sono gostoso, tranquilo, restaurador. Aí sim, no dia seguinte a pessoa acorda de que jeito, Léo? Acorda com disposição, nossa, com vontade de trabalhar. Que legal. É. Bom humor. Bom humor. Não briga no trânsito. Verdade, verdade. Presta atenção, mude de vida, melhore a sua disposição, melhora a qualidade do sono, manda embora as dores quem usa o Ora Pronobis 5.0 da Lírios. Ele tem a imunidade fortalecida, não fica doente toda hora. A pessoa que vive reclamando de câimbras, acaba com as câimbras, com as dores. Também, olha só essa fórmula: Ora Pronobis mais magnésio e cúrcuma. Bom demais, bom demais. Para receber em casa com uma condição especial. Aquele desconto. Eu vou fazer um desconto imperdível aqui de Black Friday. Opa! Olha só. 75% de desconto. Que descontão! Pra quem ligar agora. Além desse desconto, eu vou garantir um presente especial, que é a caixa de som JBL, aquela Harmans, que é uma caixa de som que tem a potência máxima. Ela tem 5 horas de duração, a bateria. Boa. E se cair na piscina, na água, no chuveiro, não estraga. Mas tem que ligar agora, 0800-787-4040. Aproveite, promoção imperdível, 0800-787-4040, Ora Pronobis. Alô, bateria! Alô, Tupi! Segue a líder! O brilho no céu, magia no ar. Pra gente cantar no coração, a nossa paixão, sintonizados na mesma emoção. Vamos juntos! Juntos mais um ano, sonhando, realizando com a família Tupi. Você nunca está só, amor e paz é o presente maior. Princesa da Serra. Princesa da Serra. 97,5. Natal, pra gente sorrir na Tupi, Tupi, Tupi. No ano novo eu vou seguir. Alô, Tupi, segue a líder. Momentos mais esperados, mais aguardados aqui do Baú da Tupi, é um baú do rei. Por que que é mais esperado? Porque além da gente falar sobre o Roberto Carlos, recebemos o grande jornalista Jorge Pereira, o nosso popular Jorginho. Seja muito bem-vindo, Jorginho, aqui ao Baú do Rei. Muito bom dia, Renata. Bom dia, minha querida família Tupi. Prazer imenso estar aqui novamente com você, com toda essa família Tupi, pra gente participar do Baú do Rei. Opa, que beleza. Jorge Pereira, antes de nós começarmos aqui, eu preciso fazer um elogio. Você está muito bonito. Que blusa elegante, uma cor linda, é um lilás bem fraquinho, bem clarinho, tá muito bonito. Foi o quê? Presente? Foi presente do meu aniversário. Eu fiquei impressionado realmente com a cor dessa camisa. É alguma coisa diferente, extremamente diferente. Foi presente da nossa querida amiga Elisângela Lili, que me deu no meu aniversário. Linda, muito bom gosto da Lili. E caiu muito bem em você. Ficou legal, sim. Da cor, então, eu sou apaixonado por essa cor. Uma cor que a gente não sabe que cor é, mas é bonita. É, um lilás bem clarinho. Eu aposto no lilás. Então, bem tá fraquinho. É isso aí, Jorge. E aí, tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Semana correu tranquila? Graças a Deus, né? Passou rápido. Já, é isso que eu tava falando, gente, parece que a Terra tá com uma rotação diferente e para os dias mais curtos eu tenho essa impressão. É, na verdade, segundo dizem aí, há uma rotação bem mais rápida mesmo na Terra, mas olha só, que como é que se diz, tá 4 minutos por ano mais rápido, quer dizer, é praticamente nada, mas que tá mais rápido. Não, tá, mas tem alguma coisa estranha, hein, Jorge? Eu não sei o que que é, mas que tá. Já chegamos na metade do mês de dezembro. Gente, e aqui com você, eu gostaria de mandar um abraço. Eu também. Forte. Mais forte e também. Carinhoso. Por ele que tá fazendo aniversário ele hoje. Hoje, dia 15 de dezembro, aniversário do nosso chefe Marcos, Marcos de Giacomo, popular Marquinho. Um grande abraço pra você, Marquinho, tudo de bom mesmo, você é um parceiro, um grande amigo que nós temos aqui, não podia me deixar de mandar esse abraço pra você nessa data. É verdade, nossa, chefe Marcos tá com tudo, né? É? Esportista, cozinheiro, chefe cozinha, chefe cozinha. Gaúcho cozinha bem, né, rapaz? Não, o Gaúcho cozinha bem não, ele tem cursos e tal, hoje é um atleta de futebol. Não deixa a bola cair, é mesmo, Jorge. Né? Tá pensando. Joga futebol que... agora, Marquinhos. Ele joga. Chefe Marcos, um beijo, parabéns você, e muita felicidade. Tudo de melhor aí. Bom, Jorginho, não estamos aqui pra falar de chefe Marcos, não. É, mas a gente fala que é bom também. É, também. Mas estamos aqui pra falar dele, do rei Roberto Carlos. E eu quero saber o seguinte, tem história hoje? Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar uma história, não uma história, né? Eu vou registrar que Roberto Carlos foi um dos primeiros, talvez até o primeiro artista brasileiro a vencer festivais internacionais, como ele venceu o Festival de San Remo em 1968. E também foi pioneiro na premiação do Grammy. Em 1989, ele foi premiado com uma música muito bonita, chamada Se o Amor Se Vai, que era uma composição do Robert Levy. E a gente não tem tocado muito essa música, eu acho uma música muito bonita. Então, vamos então relembrar esse momento, né, em que Roberto Carlos ganhou mais um prêmio internacional, 1989, com o Grammy, Se o Amor Se Vai. Vamos ouvir agora, grande música, grande sucesso, bela escolha, Jorge. Sobe o som, DJ. Se o amor se vai, que vazio imenso fica em nossa vida, quanta solidão. Se o amor se vai, vão-se as alegrias e sem fantasias sofre o coração. Quando já não está sob a luz da lua, as pequenas ruas já não são iguais. Se o amor se vai, se o amor se vai, pobres namorados choram separados por razões banais. Se o amor se vai, lágrimas no tempo choram por momentos que não voltam mais. Se o amor se vai, tudo que se passa já não tem mais graça, nada satisfaz. Mas se o amor está, tudo faz sentido, tudo é permitido, tudo fica em paz. Se o amor se vai, se o amor se vai, é que a gente aprende, é que a gente sente a falta que ele faz. Se o amor se vai, a quem dar as flores, se não há amores para conquistar? Se o amor se vai, quanta nostalgia na canção que um dia só nos fez sonhar. a felicidade chega pra ficar. Tudo que eu sonhei, seu amor me dá. Fica mais comigo, quando estou contigo, o amor está. Como sempre acontece, olha, receber aqui uma mensagem. É mesmo? É, de arrepiar. Eu vou te contar uma coisa, só que é grande, né? Então eu vou ter que. Ah, sim, dá uma editada. Eu vou ter que dar uma editada aqui. Uma mensagem do Robson, do Meia. Ele diz que todos chamam ele de Hobby, mas é o Robson do Meia. Ele oferecendo essa música a Clara Maria. Olha só, a filha, tem o nome da filha da Tata Werneck, Clara Maria. Primeiro que ele diz que é muito fã do quadro, curte você demais, não só aqui, mas também lá na companhia do Garcia. E falou, Renatinha, eu gostaria de pedir a música Fera Ferida e oferecer a Clara Maria, minha namorada durante 10 anos, que me traiu no último mês. Que ela fez o quê? Traiu ele. Ah, meu Deus do céu, a coisa tava indo tão bem. Eu falei que era longo, então agora deixa eu terminar aqui. E ele falou que agora Clara Maria, arrependida, implora pelo perdão do Robson. Olha, o Robson, aí que tá, eu acho que vai conseguir esse perdão. Eu não, eu acho que nada é definitivo. Você na hora tava irritado, aborrecido pela traição, mas à medida que você já tá aqui oferecendo uma música pra ela. Pois é, eu pensei a mesma coisa. É que o teu coração já tá ficando mais mole, né, parceiro? Aceite sim, converse com ela, de repente foi um ato falho da vida dela, que ela provavelmente não irá repetir. Não, Jorge, espero, né, porque é um tipo de ato falho que você pode não fazer, né? Exatamente, mas aí é que tá, o Renato, ele tá propenso, tá na cara que ele tá propenso, tá, a dar uma segunda oportunidade a ela, então a gente tem que... Calma aí, não vou mudar, esse caso não tem solução, sou fera ferida no corpo e na alma e no coração. E aí, Jorge não, Pereira? Não, mas tudo bem, mas ele tá ferido, obviamente que ele está ferido. Agora, tem um detalhe, as pessoas costumam dizer que quando existe uma traição e há uma suposto perdão dessa traição, sempre que há uma confusão, sempre que há uma desavença, aquilo vem tudo à tona. Tomara que ele possa superar isso. Tomara. E não fique carregando pra vida toda o fato, olhando pra ela, achando que ele foi traído uma vez. Se ele tem capacidade de esquecer e o coração dele tá aberto pra a reconciliação, cai dentro, xará. Pois é, Robson do Meia, olha, você pediu oferecendo pra Clara Maria e nós aqui, eu e Jorge e Vandão também, esperamos de coração que vocês consigam aí resolver essas pendências, e você consiga perdoá-la e ela, Clara, pelo amor de Deus, né? Então, por favor, tanto é que agora tá chorando, pedindo perdão, implorando perdão dele. Então, errou a primeira vez, tudo bem, não pode errar de novo. Agora, vou também fazer o outro lado. Ô, Clara, só aceite se você estiver realmente disposta a não cometer mais esse tipo de falha. Pensa bem, não faça o rapaz sofrer pela segunda vez. É verdade. Então, você pediu, vamos tocar aqui pra você. Fera querida, sobe o som, DJ. Acabei com tudo, escapei com vida. As roupas e os sonhos rasgados na minha saída. vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar. Morrendo aos poucos por amor. Eu sei, o coração perdoa, mas não esquece à toa. E eu não me esqueci. Mostrei a mensagem, você viu que tá forte, né? Nossa, eu sinto que ele gosta dela. Ele gosta, claro que ele gosta. Eu acho. E ela também, que ela tá desesperada, querendo voltar pra ele. E ele tá esperançoso de que ela possa realmente voltar e seguir o caminho legal com ele. Vamos que vamos torcer, vamos lá. Jorge, a sua segunda escolha de hoje. A segunda escolha de hoje é uma música que eu gosto dela particularmente, mas não tô aqui tocando porque eu gosto dela. Eu sei que muita gente gosta, é uma música muito bonita e vai direto ao coração de cada um de vocês. É Eu e Ela, sucesso do Roberto Carlos da década de 80, se não me engano, acho que início de 90, um grande sucesso, uma música muito bonita que vai, repito, atingir o coração de muita gente. Vamos lá, sobe o som, DJ. Tereza Lima, ela que é moradora de Bangu, e ela gostaria de oferecer essa música ao marido pelos 25 anos de casada. Ela falou assim: Renatinha, Jorginho, Deus me presenteou com uma pessoa maravilhosa, um anjo da guarda na minha vida. Beleza, isso, hein? Parece que eles eram amigos, pelo que deu a entender aqui. E essa amizade se tornou aí um relacionamento. Eles estão casados até hoje. Deu certo. Tem um casal de filhos e deu muito certo. E sabe a música que ela pediu, Jorge? Não, não sei. Pra você entender a intensidade desse casal. Ai, caramba. Qual? Cavalgada. Caramba. Você vê que coisa maravilhosa. Depois de 25 anos de casada, eles já estão... A chama ainda tá pegando labaredas. Ainda estão com essa chama toda de amor que você tá falando. Bacana, bacana mesmo. Bacana. É, que começou, como você disse, numa amizade, mas aos poucos cada um foi... quando começa essas coisas de amizade, é muito interessante que normalmente os casais que falam justamente isso, a gente sente que vai transformar num relacionamento maior quando começa a sentir falta do amigo e a amiga começa a sentir falta do amigo, o amigo começa a sentir falta dela. Quando percebe que na ausência tá fazendo falta, é melhor, olha... e começa a ficar, vou ficar mais junto, mas quer saber uma coisa? E de repente tá em casa, tá no trabalho, tá pensando naquela isso, pessoa, exatamente. Né? Não é, gente, por que eu tô pensando no meu amigo, não é meu amigo? É verdade, teve uma amiga minha que falou isso, eu disse, olha, você tem que assumir isso aí, cara. Falou pra você? Não, pra mim não. Ah. Ela tava contando em relação a uma... Calma, Renata. Eu tava contando em relação a uma pessoa, olha, se tu tá pensando muito no cara, se o cara tá te fazendo falta... Se você chega em casa, tem vontade de falar com ele, tem vontade... relacionamento, perder a amizade, é só saber conservar, cultivar essa amizade durante o relacionamento. É verdade, você está totalmente certo. É difícil, mas dá para fazer. Dá para fazer, isso aí. Então, Tereza Lima e Pedro Luiz, que vocês que moram em Bangu, primeiramente, parabéns aí por esses 25 anos, parabéns por esse amor entre vocês, pelos filhos, toda a felicidade do mundo ao casal. E é claro, Tereza pediu, vamos tocar aqui, oferecendo ao Pedro Luiz, Cavalgada. Sobe o som, DJ. Jorge, e diga. Jorginho, nessa semana vamos ter eventos, referência à Super Rádio Estupia. Temos eventos. É a festa da Super Rádio Estupia. Dia 19, né? Na quinta-feira estaremos com toda a turma aí, se Deus quiser. É isso aí, vamos curtir bastante, né, Jorge? A gente merece também, foi um ano muito legal, tivemos alguns contratempos, como tem todo ano, né? Mas agora é a hora da gente curtir esse final de ano aí, com a graça de Deus. É isso aí, Jorge, um beijo pra você, uma ótima semana e domingo que vem a gente se encontra novamente. Com certeza, até lá, Renata. Beijo. Boteco campeão do Festival Botecar. Você é quem vai dizer. 40 botecos tradicionais te convidam para celebrar a culinária raiz e a cultura boêmia do Rio. Afinal, Botecar é muito mais que um festival. É a arte de comer, viver e compartilhar momentos que só se vivem em uma mesa de bar. Até 20 de dezembro, não perca. Saiba mais em festivalbotecar.com.br. Botecar é arte. Coma, vive e compartilhe. Patrocínio Sebrae, Refit, Caixa e Governo Federal. Cerveja oficial Brahma. Promoção Tupi FM. Beba com moderação. Rádio Princesa da Serra FM 97.5, em conexão com a Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Fazer uma ceia bem bonita para poder comemorar com a tua família. No Mega Box tem as melhores marcas com os menores preços. Valeu, meus fechamentos. Fato Venério, ho, ho, ho. Segunda a sexta, 10 da manhã, o programa Isabelle Benito é um oferecimento de Osby Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 2626-8000. E a Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. Baú da Tupi. Apresentação, Renata Henriques e Ciro Neves. Opa! Chegou aquele momento do samba e do pagode. Eu particularmente adoro esse quadro aqui do Baú da Tupi. Essa época, hoje, 15 de dezembro, as pessoas se encontram para fazer aquela confraternização bacana, seja dos amigos, seja da empresa. E é muito legal, né, esse momento aí de alegria. Às vezes na empresa é só trabalho, trabalho, trabalho. Você mal tem tempo de trocar uma ideia com um colega, de conversar um pouquinho, de saber realmente um pouquinho mais da vida daquela pessoa. Aí chega final de ano, a empresa promove aquela festa bacana e é aquele momento de relaxar, aquele momento de descontrair. E é claro, né, gente, não importa se é a festa da empresa, não importa se é a festa da família, não importa se é aquela reunião bacana de amigos. O que não pode faltar é o samba e o pagode, é isso aí. E hoje, aqui no Triplex, vamos ter três grandes nomes do pagode, hein? Grupo Molejo, Cilada, na sequência ele, Belo, Belo, que nessa semana deu o que falar. Teve o navio do Belo, teve o Belo apresentando a nova namorada, teve o Belo sendo chamado de mentiroso pela ex. Olha só deu o Belo, hein, gente? E ele cantando aqui no baú, Tua Boca. Vamos ter também Compromisso, Bala, Bombom e Chocolate. Esse triplex, esse dia 15 de dezembro. Então, aumenta o volume do seu rádio e vem curtir comigo. Apresentação: Renata Henriques e Ciro Neves. Você é meu você. Magoei, perdoa a brincadeira, amor. Meu amor, eu preciso agora te dizer que o meu mundo é você. É você. Liga o teu gravador e grava isso. Tô a fim de assumir um compromisso. Ei, apresentação, Renata Henriques e Ciro Neves. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Pago tudo que consumo com o suor do meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. E um dia me aprumo, tenho fé no meu apego. Eu só posso ter chamego com quem me faz cafuné. Como vampiro ou morcego, da Serra FM 97.5. Mas também não peço arrego. E um dia me aprumo, tenho fé no meu apego. Eu só posso ter chamego com quem me faz cafuné.

bella mezcla de diosa y pantera. Apresentação: Renata Henriques e Ciro Neves. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrop. To forget my feelings of love, feelings for all my life. I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come. 7,5. E diz que é bambado.